Sr. Presidente, na última sexta-feira, não sei se o senhor também sabe isto, aconteceu mais um ataque de caridos em Seixo de Beira, onde 9 vidas foram mortas. Estas situações começam a ser recorrentes e motivo até de reportagens televisivas. Na última sexta-feira, Sr. Vereador, desculpe. Sim, foi, não tem a ver com o pastor, era de uma pessoa. Esta última? Sim. Não sei, não foi comunicado nada à Câmara, mas pronto, continua. Não, foi mais uma. Visitei um pastor que já viu o seu rebanho sofrer 7 ataques. Estive no seu redil no dia a seguir ao pior, ao mais nefasto desses ataques, e fiquei atónito com o que vi. Animais mortos, animais a morrer, animais feridos que vieram a falecer posteriormente, animais a abortarem, crias a nascerem de animais mortos, enfim, um cenário dantesco do qual trago algumas fotos, que tenho aqui, se quiserem ver. Nos 2 últimos ataques, e não me refiro ao de sexta-feira, pois eram animais que não eram deste pastor, morreram mais de 100 vezes. Enfim, os 7 ataques que sofreu dizimaram-lhe a totalidade do seu rebanho. Sr. Presidente, esta pessoa era a que mais queijo da Serra certificado fabricava no concelho. E depois de ter perdido 56 animais com o incêndio de outubro de 2017, vê-se agora ainda mais prejudicado com os ataques de canídeos que se juntam em matilha e causam o terror para os rebanhos do nosso concelho. Sei que esta pessoa, que ambos conhecemos, pede respeito pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua vida e da sua família. Não conseguiu ainda ajudas, apesar dos últimos ataques terem sido em 16 e 17 de janeiro passado. A ANCOSE, que também ajudamos, por vezes com verbas que vão até parte para outros concelhos, tem feito ouvidos mocos aos seus apelos. Tenho conhecimento que a autarquia diligenciou o processo para o Dr. Pedro Conceiro. Como tal, espero que as ajudas apareçam, de modo a não perdermos um grande produtor concedido de peixe cega na estrela. Talvez o maior exportador, nomeadamente para o Brasil. Sr. Presidente, este produtor pastor contabilizou mais de 40 mil euros de prejuízos com estes ataques que não podem acontecer num concelho que se diz evoluído. Esta pessoa nunca foi contemplada com a dádiva de ovelhas, borregas ou mesmo ração que tanta falta lhe faz.